De La Cruz tem falta para bater pelo time do Flamengo. Ficou na frente ali o Caio César. Falta cobrada. Ayrton Lucas na área. Bola cabeçada na boca do gol. Sobrou no Paquetá. Meu Deus do céu, ele perdeu! Com o goleiro batido na linha de frente da pequena área. Lucas Paquetá. Minha Nossa Senhora dos gols perdidos. Valeine! Na linha de frente da pequena área, ele dominou com o joelho esquerdo e bateu por baixo da bola. A bola subiu, subiu, subiu, continua subindo. 42 milhões de euros. E ele chuta a bola por cima do gol. Inacreditável, Leonardo Fonte. É, pegou mal, né? Não estava tão equilibrado ali na hora do lance. Até o Felipe Luiz se jogou no chão. É desesperado por esse lance, impressionante, né? A bola não entrou, a bola foi pra fora, o Flamengo quase consegue um empate no cruzamento na área no finalzinho. Tava brincando com o Bernardo fora do microfone, lembrou o gol que o Palmeiras perdeu na decisão contra o Flamengo da Libertadores da América no último lance, né? Mas ali tem um desvio do Danilo, né? Tirou agora o gol do Vitor Roque dessa Paquetá vez. O Paquetá isolou a bola. E ele pediu escanteio, só que ele perdeu o gol. Inacreditável. Vem outra vez o time do Corinthians aqui para ataque. Posse de bola para o time corintiano de novo. Ranieri, o chute para cima. De qualquer jeito vai brigar pela bola o time do Flamengo. Toque de cabeça para o comando de ataque. Não chega até o Léo Pereira. Virou centroavante Léo Pereira. A bola bate e volta. Recebe outra vez o timão. E o Roberto de frente. Cavadinho cobriu o goleiro. O gol do título. Caçapa! Conferiu o impedimento, acho que não estava. O Yuri Alberto apareceu no comando, encobriu o goleiro. Como o VAR não está funcionando, o impedimento foi confirmado no campo. E acho que o bandeirinha errou. Quero ouvir os dois comentaristas. Errou. Segundo impedimento, hein? É, vamos ver se o VAR voltou, de repente a luz voltou, né, e tal, alguém conseguiu. Ah, não voltou. No primeiro não voltou. Ah, voltou o VAR. Vai dar o gol, então. Nossa, vai dar o gol e por muito. Nossa, mas olha! Impressionante. Tava muito em condição o Yuri Alberto. Será o gol do título do Corinthians. Foi boa arbitragem. Foi boa, porque agora tem VAR, né? Ah, muito bem. Não impedimento, confere a arbitragem. Yuri Alberto encobre o goleiro e manda pro fundo do gol. Só esperando a confirmação. Na cavadinha ele encobriu o goleiro Rossi, que estava fora da grande área, e conferiu o Yuri Alberto. O artilheiro dos gols decisivos do Timão. Todo o estádio está na expectativa. Quem está na televisão já percebeu que foi gol. O árbitro mostra o retângulo e aponta o centro do campo. Gol do campeão! Termina o jogo em Brasília! O Corinthians é campeão da Supercopa Rei Pelé! Sobe o hino corintiano! As bandeiras alvinegras agitadas do Mané Garrincha! Vai pra galera o time corintiano! Timão campeão! Emoção que toma conta do torcedor corintiano! Vencendo o badalado Flamengo! O rico Flamengo! O Timão, com todos os problemas do mundo em campo e fora dele! Bate o Flamengo em Brasília! Honra a invasão corintiana na capital federal! Essa torcida inacreditável, que move os recursos que ninguém tem, que move as fronteiras de um Brasil inteiro, que carrega no coração esse espírito corintiano da luta, da dedicação. A Fiel merecia o título. Veio o título! Corinthians 2, Flamengo 0! Timão campeão!